pessoal de Franca, a gente está começando mais uma edição do Lixeirinha, aqui pela sua rádio Unifran FM 101.3 ou pelo www.radiounifran.com.br. Eu sou o Tuizin, para quem não me conhece e para quem me conhece também. E como vocês já sabem, eu não apresento o programa mais de Franca, mas sim diretamente de São Paulo. Mudei para São Paulo. E hoje eu tô aqui na Praça Roosevelt. E a gente pode abrir o programa hoje com Sylvie Vartan. Eu achei um vinil dela aqui em São Paulo, no Boulevard do Centro, garimpando os sebos. Achei bem interessante, porque ela gravou uma versão de Twist and Shout. E vamos ouvir então Twist and Shout com o Sylvie Vartan. Daqui a pouco eu volto com o Lixeirinha. É bom porque não tem como piorar. Aí, esse foi o primeiro bloco. Legal. Oublie ta peine, twist et chante tous tes problèmes, et puis cet amour qui te manque. Oui, ne t'en fais pas, oublie tous tes ennuis. Un autre amour va commencer, et demain tout sera changé. Oh, oublie tes larmes. Twist et chante. Oublie, oublie, oublie tes larmes. Et puis cet amour qui te manque. Oui, je t'en supplie. Adieu, tant pis. Ne t'en fais pas et viens twister. Ne t'en fais pas et viens chanter. Oh yeah, a gente ouviu aí Sylvie Vartan com a música Twist and Shout dos Beatles, versão dela em francês. E agora, aproveitando aí a França, a gente poderia ouvir Jacques Dutron com a faixa Le Playboys. Eu gostaria de oferecer essa música para os jornalistas. Esse programa Lixeirinha tem tudo a ver com o jornalismo, porque eu vivo fazendo as coisas em cima da hora, e fazer as coisas em cima da hora é puro jornalismo gonzo. E gostaria de ler uma frase agora de Kierkegaard sobre, basicamente, a imprensa e todos os seus jornalistas cafetões. Well, a imprensa diária é o princípio maléfico do mundo moderno. E o tempo servirá apenas para revelar esse fato com uma clareza cada vez maior. A capacidade que o jornal possui de denegrar é ilimitada e sofisticada, uma vez que o nível dos seus leitores pode sempre cair mais e mais. No fim, ela incitará toda a escória da humanidade que nenhum governo ou Estado consegue controlar. Isso foi escrito em 1855. Il y a les playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par Charville. Qui roulent en Ferrari à la place comme à la ville, qui vont chez Cartier comme ils vont chez Fauchon. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille. Un piège tabou, un joujou extra qui qui fait crac-boum. Les filles en tombent à mes genoux. J'ai pas peur des petits minets qui mangent leur ronron au drugstore. Ils travaillent tout comme les castors, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boum-hu. Les filles en tombent à mes genoux. Je ne crains pas les constos, les supermen, les bébés aux carrures d'athlètes. Aux yeux d'acier, au sourire coquet, en Harley Davidson, il se promène. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boum-hu. Les filles en tombent à mes genoux. Il y a les drogués, les fous d'usant, ceux qui lisent et ceux qui savent parler. Aux mannequins de chez Catherine Harley, ceux qui se marient à la Madeleine. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait crac boum hu. Les filles en tombent à mes genoux, je recommence, il fait crac boum hu, crac boum hu, crac boum hu, crac boum hu. Encore. Ok, tô de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM. A gente ouviu Jacques Dutron com a faixa Le Playboys. E agora, assim, mudando da água pro vinho, como sempre, esse programa não tem uma linearidade, nem nunca terá. E vai vir uma faixa do disco novo do Frank Zappa, vamos dizer assim, entre aspas. Porque, primeiro porque Zappa morreu, todo mundo sabe, e mortos não lançam discos novos. Existe a Zappa Family Trust, que é a família do Zappa. Eles estão sempre lançando material inédito do Zappa, porque tem aquele mito de que diz que o Zappa tem mais coisas para serem lançadas do que já lançou até hoje, nos seus 60 anos de vida. Eu não tenho muita certeza de onde vem esse repertório desse disco novo, mas a gente ouve a música Samba Funk. Eu tenho a impressão que é uma das faixas lá daquele Civilization Phase 3, que o Zappa lançou em 94, depois de ter morrido também. Porém, não sei ao certo. E é um disco feito com o Synth Clavier, que é um sintetizador que o Zappa usava muito. Ok, aí, sem mais delongas, vamos ouvir aí a faixa Samba Funk. E daqui a pouco a gente volta com o Lixeirinho. Segura aí. Thank you. Thank you.